003 e autorizado, ali decola no 0, vento 180, 099. O senhor se prossegue via Alfa Juliette, vai para o gate 08. Alfa Romeo Eco Alfa, Oscar, pronto, copy. Está autorizado para Brasília, nível 280. Decola da 17, com o perfil da saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva direita. Prossegue via Upper Zulu 17, Fox Romeo Mike, Upper Whiskey 10, conforme rota. Aciona código 5572 no transonda, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Mas correr as pessoas a bordo, por gentileza? Chamamento táxi, torre 1-8-9-5, altímetro 1016. Está estabilizado C35-217. 217, torre 1895. 1895, da saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta a Perzulona 7, prossegue até o destino. Aciona 5577 no transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle para o Oceana 6225. Bom dia, no 083, vai passar 21 na Dael. 083, bom dia, Subal 400, saída da Dael. Dael 400, 083. 7, tráfego avistado, check the train, nível pouso no 0, vento 190 graus, 09 mais. 5297, 17, está com o trem baixado e travado. 5217, 180 graus, 111 mais. 7, 17. 4, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado. Mike com Delta para ingressar no circuito, torre 1895. Salvador, bom dia, 3304, 2 Pro. Para baixar a travada. Continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, tá? 3304. 3304, aguarde. Mike Eco Delta, bom dia. Mantém espera sobre o farol de Itapuã, aguarda instruções para cruzamento do campo. Tem duas aeronaves aproximando após o Airbus da TAM, que está passando externo, será autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da nozela. Delta. Delta, yeah, Max solicitou push, confirma por gentileza, a mensagem veio muito baixa. Dan 3179, encontra-se no gate 06, no pátio principal. Autorizado, pushback e acionamento semi-táxi. Datan livre pouso 1-0, vento 180 graus, 1-3-2, informa o helicóptero Sikorsky à sua direita, prosseguirá cruzamento do eixo de aproximação da 1-0, a sua retaguarda não vai influenciar com a sua aproximação. Livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, frente do helicóptero, Datan 3304. Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 192.995, altímetro marca 1016. Mike Eco Delta, cheque o trem, reporte baixar travado na final da 17. Papá, o 1160, desça para o 050, chegada Mari. Papa 7, baixa a trava. Livre pouso no 7, vento 190, grau 059. Tira 6225 ali, mantém 90. Acessoramento de Silicax. Tudo, Romeu, Romeu, Romeu, e pode voar na proa 040 para evitar uma colação. É um cúmulo? Confirme. Cúmulo. Vou ir na proa 40 para desviar e após o desvio, Duna, Romeu, Romeu. Gente, considere solo os 4-4 ou estacionar a frequência ali. Mike Eco Delta. Azul 4299 está pronto, cópia? Posca, livre acionar, chama táxi, confirmando PLP. Descida cega da Elle da Brit, onde intercepta Pesulo 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5006 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. 25, livre decolagem. Vai voando 90 graus, 12 nais. Correto, chama quando pronto para o puxo 09. Cross, bom dia, 4000 pés, 10 no 06, chegada bom. Stop. Negativo, 385, logo, mantém a chegada. Beleza, pastor. Trícula, por favor, é o Força Aérea. Um minuto para a cópia. 10016, 1016, o ajuste em Salvador. 553, 84 para o ponto, 64 para a porta, 4 horas da manhã. 5384, mensagem veio sobre modulada. 64 a bordo, Aracaju, confirma a autonomia, por gentileza. Bora. Prossegue até a saída do FAT 3, aguardando a instrução. Saída do FAT. Trip 5384, segue em frente, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95. Altímetro marca 1016. Salve, é o TAN 3179. Prossiga, TAN 3179. Nós temos duas chamadas. Você recebeu, está recebendo a nossa chamada ou não? Não. Tá bom, então, para o TAC 218, 3 horas 58, alterno Galeão. Gente, vai prosseguir atrás do trip via Pátio Índia e Alfa, enquanto no ponto de espera torre 198.95. O altímetro marca 1016, tenha um bom voo, tá 3179. Gente, Pátio Índia e Bravo, certo para o TAM 3179. Afirmo, o trip pode prosseguir via como número 1 para o ponto de espera via Índia e Alfa, quando lá 118.95. 1016 marca o altímetro. O Romeu Romeu no exame está estabilizado no LS X-Ray da pista 1-0. Complete a aproximação, Romeu Novembro, chame torre em 1-1-8-9-5. Completar a aproximação, chama torre em 1-1-8-9-5, Romeu Romeu Novembro. Diga, 625. Eu poderíamos voar Elefa? Ah, autorizado Elefa, 625. Elefa, né? Salvador, bom dia. Papa Romeo, Romeo Romeo Novembro, completamente visual, está próximo do Altamarque. Solicita base pela direita aqui para a pista 17, desculpe. Romeu Novembro, você vai solicitar junto à torre, 1895. Oh, desculpa, bom dia. O 7, vai estar 2 minutos do Stefan. Gente, o senhor tem que solicitar o cancelamento do plano, na visual. Subintente, né, que estamos cancelando. Ciente, cancelado aos 50. Corre à esquerda, bate pela direita e reporta no final da 17. Ficou papá, foi só papá que ficou o meu Novembro. Se esta curva na esquerda, vai reportar a final da 17, Romeu Romeu Novembro. Muito grato. 35384, decolado ao 50, controlando 208. 208, boa. Aciona 5451 no transponder e a frequência do controle 120.8. Suba ao nível 190, saída PUCA. 190 na saída PUCA, 5384. Cheque em formato de rádio e mantenha a posição. Gente, ali mantém o 90. Está de base para final da 17, Romeu, Romeu, November. Graças ao estado, livre por 17, o vento 190 graus, 119. Livre pouso na 17, o Romeu, Romeu, November. A frequência da torre é 118.95. Oceaner 6312, pronto, cópia. Está autorizado para Recife 350 nível, decolada 10, cumpre o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda, prossegue via Perisco 58. Aciona 5021 no transponder, 120 decimal, 8 é a frequência do controle. Colagem está 3179, vento 210 graus, 149. Propuxa. 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, resposta brisada. 2000 pés, 0 no meio, resposta brisada. 3613, 1-1, desça para 4000 pés, 1016. Para transponder, por gentileza. O Xanamel 225, chame o centro Recife em 1260, alterne 1228. 260, 28.8, obrigado, bom dia. Pátria Pão, meu November, seu solo aos 52, táxi pela pista até o pátio 4. Tá 3179, decolado ao 53, controle no 208. 208, tá 3179. Papátrio por Romeu November, só a título de conhecimento, de acordo com a regulação, o regulamento que rege as regras de tráfego aéreo, para o cancelamento de planos IFR por seguir visual, é necessário a explícita intenção do piloto. A torre não pode questionar, tampouco induzir o piloto a cancelar o plano e instrumento para visual. É por isso que a torre solicitasse o cancelamento. Romeu, Juliette, Juliette, Romeu. Está autorizado para Campinas, nível 400, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta Zulu 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5012 no transponder, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Somente título de conhecimento. Próxima vez que o senhor voar fora daqui de Salvador ou qualquer outra localidade, os órgãos vão fazer o mesmo questionamento. Só a título de conhecimento mesmo, sem nenhum tipo de animosidade. 200, limite localizador. Sim, direita na proa 200, limite ao localizador. Desta 2000, tá 3259. Estimativo, e aguarda o último vetor. Aguarda, então, descendo 2000, tá 3259. Utilizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Espera do pátio de autoridades. 6319, 2000 pés, resposta brisada no LS. Oxe, na 6319. Brasil é Pantanal estabilizado, 6319. 3859, reassuma a navegação pro Odiduna, resposta brisada. Odiduna, reporte estabilizado o procedimento, 3859. Fernando 60, tô Rio, 9895. Nono 8, tá. Zero, continua a aproximação, cheque o trem, vento 210 graus, 1612 nós. Travou, Ono 60. De repouso, 10. Ono 60, vento 210 graus, 1010 nós. Eu pouso na 10, gol, Ono 60. Fosca, aguardando autorização para iniciar a decolagem, pode dar gol. 7, 2, 7, 8, 7, 7, 4 meses da cabeceira, 1, 0. No redução, 1809. Reduzindo para 180, 6319. 3859, Torre 1, 1895, bom pouso. 18, 95, da Lagoa. 2, Salvador, está 3859. Estabilizado o ILF. 3859, continua a aproximação, reporte torre checado, vento 200 graus, 1, 3 mais. 3859. Trip 5384, Recife 12085, bom voo. 2085, obrigado. Qual a Fosca, livre de decolagem, piso 97, tenta estar a turbulência do Boeing 737-800. 10, compre o perfil da saída da El, Leda Bridge, onde intercepta o Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5026 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. Estabilizou, 6319. 6319, Torre 1, 1895, bom pouso. 2950. Externo, não há separação. Protegimentos corretos, chame como pronto para o posto 0. Uno 69, correção, Uno 60, solo 1200, já livrou, solo 1219. Presal estabilizado. 3859, livre pouso 90, vento 190 graus, 09. 3859. Pouso autorizado. Checada, venha 3 ó. É 3-1-1, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, vento 210 graus 079. Mandando pista livre, venha 3-9. Solos 01, libere a direita via Foxtrot, solo 1 da zona 9. Foxtrot, 2-1. É 3-1-1 da Oxané, livre pouso, pista 1-0, vento 2-1-0 graus 1-0-9. Repousa 10, 6-3-1-1. Prossegue via Alfa, me chamando para Juliette. Alfa, reportado para 38, circulando. Com Alfa Oscar, livre decolagem pistão 17 e o vento 2-0 graus, 1-1 mais. Nove-oito na escuta. São no zero, reporta ali de pronto, pistão no zero, táxi pela pista. É 3-1-1, solo ao 03, livre à direita, solo na da zona 9. Alda do senhor, rodando com a equipe de solo após a passagem da mesma autorizada no início do push. Pode. Jet, Jet Romeu, livre acionar, chama táxi. Alfa Oscar, decolado 04. A torre pede desculpas pela falta de coordenação anteriormente. Bom voo, controle no 208. 1208, muito grato, é igual Alfa Oscar. Vai ficar atento ao tráfego da Oxané que encontra-se no 5, já foi autorizado o push. Assim que o mesmo concluir, seu ingresso é via Juliette para o 03. Solo 6311, livrona, sua escuta. Prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette, 6311. Alfa, chama antes da Juliette, 311. 221 está autorizado para Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com o perfil da saída Arbor, direto Vitória da Conquista, após decolagem curva direita. 5030 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Decolagem 0, vento 1, 90 graus, 1, 0 mais. 030, código transponder, chama quando pronto para o posto 04, 30. Decolada 07, controle 1208. Alternando Ribeirão Preto, prossegue até através do gate 62, aguardando instrução. O Chané 6301 prossegue via Juliette para o 01. Chané 6302. Acerta o traço da companhia que ingressa agora à sua esquerda, vai prosseguir para o Finger 01. Após a passagem do mesmo, prossegue via Pátio Índio Alfa e quando no ponto de espera, 118 decimal 95. O altímetro marca 1016, tem um bom voo. O azul 4299 vai seguir o tráfego da Avianca que está na saída do pátio 3, mais ou menos 320. Vai prosseguir como número 2 para o ponto de espera via Índia e Alfa. Quando lá a torre, 1995. O altímetro marca agora 1016. Confirmando meia dúzia a bordo, Juliette, Juliette Romeu. Força Aérea 2298? Força Aérea 2298, contato radar submantém o 090, saída lotar. Força Aérea 98, subindo para o nível 090, saída lotar. Coordeno com a equipe de solo, assim que o Embraer da Azul passar a cauda, está autorizado o posto no 02, chame táxi. No 2 na escuta. Paulo no 0, vento 2 no 0, graus 1 no 9. tempo à espera 4299. Nós, 1 minuto para acabar, por gentileza. Prepara da Elder da Bridge. É qual a ótica, controle? É qual a ótica? Chama Recife, Euro 260, alterna 1 no 28, decimal 8, bom voo. Papa Romeu, Papa Alfa, Kilo. Desce até 2500 na traçada reportando o setor, passa, reporta passando 2500. Meia 312, decolada 12, controle 208. 208, 6312. 299, pronto, cópia. 312, Fuca. Janela 312, contato radar, submantenha 350, Boa Jamo. Boa Jamo, sobe o 350, 6312. Lima na Lima, vai chamar o Sol no 219. Uno meia e prossegue até o destino. Aciona 545034 e a frequência do controle 120 decimal 8. Meia 312, bom, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 6312, obrigado. Chamamento correto, chama quando pronto para o posto no 8. Quatro, dois, nove, nove, decolado aos 1-4, controle 1-208. 1-4, controle 208, boa tarde. Controle de saída, é, bom dia, azul 4299, cruzando 1400 mais. Saída Salvador, azul 4299. Azul 4299, contato radar, submantenho 340 e voa letra. Opa, obrigado. Submantenho 340 voando Leda Azul 4299. Criança via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre em 1.8.95, altímetro marca 1016. Bom dia, Tan 3304 para Brasília, 360 ao nível, pronto, cópia? voltado para Brasília, 360 ao nível, decola da 10, contra o perfil da saída Arbor, transição Elefa, onde prossegue via Pêndulo 17 até o destino. 5022 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle. Seu cotejamento está correto, me chame quando pronto para puxo no 04. Juliette, Juliette, ao menos está autorizado contornar o pátio Índia e Alfa quando no ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1016. Salim decola 1-0, vento 210, delta 09+. E30, aciona a identificação, desce via chegada Mari para 2000 pés. O ajuste é 1016. Na 63, ano 2, Recife, ano 2008, bom voo. Três, dois, cinco, nove, um minuto para a Copa, por gentileza. 5221, na posição 04, no pátio 3, autorizado por Xame Taxi. Controle Salvador, haveria possibilidade de coordenar para o azul 4299 lá? Tango, nível 360, decola da 10, compra o perfil da saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta Pêndulo 21, prossegue com fins, conforme rota apresentada, Pêndulo 30, Sierra Bravo, Sierra Charlie Bravo. Aciona 5027 no transponder, 120.8 a frequência do controle. 3663 Natan, decolada 19, controle 1208. 208-33-3663, obrigado, bom dia. Bom dia, Tan, 3663, decolando seus escudos. 3663, contato radar, se mantém ao 340, boa Leda. Leda da presente, 340. Te aguardo para coordenação, por gentileza, decola da 17, Zulu. Para conta. Aérea 2298, só me chamar do pouso. Está autorizado para a Petrolina, uma centena, decola da 107, cumpre o perfil da saída Momo, Cogdo direto, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5550 no transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. 4090. Copiado, Força Aérea 2298, chama Recife, 12685, bom voo. A torre 108.95, a altímetro marca 1016. Confirme pessoas a bordo, por gentileza. Eu me informo que irá aguardar mais um minuto e meio para iniciar a decolagem. A aeronave que pulou sua frente realiza o mesmo perfil de saída, mesma rota e nível abaixo do que a, o seu plano de voo apresenta. Por isso, há necessidade de uma separação um pouco maior, para maior segurança e conforto do seu voo. Autorizado o acionamento, chama táxi. Juliette Camargo. 3304 está condicionado. Após a passagem do ATR da TI para sua cauda, está autorizado o push. Autorizado, pushback acionamento, semitaxi 9979. Afirmativo, livre de decolagem no zero, vento 180 graus, 109. Autorizado. Reporta no ponto de espera da pista 97. Romeu, decolado aos 24, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, papá Romeu, Gillette Romeu. Gillette Romeu, contato radar, mantenha o 400, voa Leda. Direto Leda, presente Leda, Leda. Na 3663, Recife, ano 251, bom voo. 251, obrigado, 3663. Cinco, dois, dois, um, livre decolagem no zero, vento 200 graus, 089. Ali mantém no 7, aguardando autorização para iniciar a decolagem. Juliette Tango Zulu. 3304, prossegue Índia Alfa, ponto de espera 7D95, altímetro 1016. Confirme sua alternativa, por gentileza. Controle o trip 5221. Trip 5221, contato radar submantenho 200, sai da árvore. 200 na árvore, trip 5221. No ponto de espera, chama a torre 1-9-2-9-5, o altímetro marca 1016, tem um bom voo 9979. Reporte estabilizado. Gilete Romeu, chama Recife em 1-2-5-1 no bom voo. Estamos Zulu aguardando autorização para iniciar da colégio. Estamos Zulu, informa se tem condição de curvar de imediato após a decolagem, mantendo a carta de saída, curvar visual 700 pés. Livre decolagem 17, vento 200 graus, 1 nós. Juliette Tango Zulu curvando de imediato após a decolagem. Ali mantendo o zero. Sou da cola da 1-0, compro o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta P Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5046 no transponder 120, decimal 8 é a frequência do controle. 8,95. 108,95, 1.030. Mas correto, chame quando pronto para o push no 01, Ocean. 2 Salvador, um bom dia, Gol no 630, alinhado na 10, baixado e travado. Continue a aproximação, guarda na autorização de pouso, Gol no 630. Guardando, Gol no 630. Livre decolagem, pista 10, vento 200 graus, 129. Tango Zulu, decolado aos 32, transfere controle no 208. 208, obrigado. Controle, o Papa Tango Zulu, Tango Zulu. Mantém a espera, dá 10. Direto no. Subindo 10, direto no. Direto no. E30, cheque trem, livre pouso 10, vento 190 graus 099. Utilizado pouso 10, agora no E30, baixado, travado. E304, decolado aos 33, controle 1208. 208, E30, bom dia, na 3304, circulou na Arbor. São 3304, contato radar na decolagem nível 360, sair da Arbor. 3304. Welcome to 38, this is your flight plan, could you confirm your estimated takeoff please? Okay, sir. I don't have your